surto. A gente vai perguntar um pouco do programa, mas é que nem não sei muito, né? A gente quer muito mais entender a lógica do grupo do que... Tá. Gravando. Então, o primeiro ponto, assim, tem o PSB que tinha uma orientação, digamos assim, do Roberto Amaral, mais nacionalista, mais fechada, o grupo da Marina, um grupo com orientação mais liberal, e como que está sendo se dando, digamos, essa herança do PSB e da Marina no âmbito da organização da campanha? Porque está muito circuito aí. Bom, primeiro, Nassif, caracterizar um pouco a Marina, como é que ela se denomina. A Marina, ela se diz uma sócio-sustentabilista, ou seja, extremamente preocupada com o acerto, o caminho, a solução dos problemas da sociedade humana, no que diz respeito particularmente às camadas mais pobres, que foram, de certa forma, atendidas, pelo menos parcialmente, com os programas de distribuição de renda. Ela, com a experiência que traz do manejo das florestas, das lutas dos seringais, dessa questão da sustentabilidade, da ecologia, do meio ambiente, e que não pode ter uma visão conservacionista, que é uma visão mais conservadora, mais de direita, como se diz. Ela não, ela acha que tem uma belíssima acomodação possível, uma integração entre o ser humano, os animais e a questão da preservação do meio ambiente. Ou seja, tem que se achar mecanismos de manejo desses ambientes no Brasil que são muito pródigos, né? O Brasil é muito rico nessa questão, de tal forma que a gente possa preservar para as novas gerações. Essa é uma tese muito forte fora do Brasil, você sabe, tem uma certa força aqui no país, e é claro que uma candidatura como essa pode ganhar muita força. Agora, essa é uma tese que não é nem de direita nem de esquerda, ela é uma nova compreensão da realidade, como se fosse um momento onde a questão da luta de classes deve ser rebaixada para resolver essa questão emergencial, que é uma coisa dramática, tendo em vista as mudanças climáticas e as alterações que estão acontecendo. Agora, o PSB, a cara do PSB era o Eduardo Campos, né? Ele simbolizava a modernidade, a novidade, essa nova geração que absorve os valores das lutas sociais, mas também do Estado moderno. Então, ele que foi o condutor da relação com a Marina desde o primeiro momento, felizmente eu fui testemunha desses primeiros instantes, ficou muito claro que a gente ia caminhar na questão de avançar no Estado democrático, hoje relativamente superado, com problemas, com um certo infarto nas relações entre sociedade e poder público, na questão de avançar ainda mais nas questões econômicas e sociais e implantar no Brasil a linha do desenvolvimento sustentável. O Eduardo incorporou, trouxe isso para o PSB, o Roberto Amaral, na sua vice-presidência, agora na presidência, entendeu que deveria haver uma acomodação. Então, hoje, dá para dizer que não há um atrito do ponto de vista nem muito conceitual e nem muito organizativo da nossa campanha. Aquelas manifestações, né, de economista pelo campo, da São Paulo, do Celso, aquilo foi algo individual, forte. Individual. O PSB tem um pouco essas posições, né? Até no manifesto programa de formação do PSB, tem uma linha histórica que, por respeito à história, vem sendo trazida até os dias de hoje, mas é claro que há uma compreensão das relações de mercado, do Estado eficiente, mobilizador, fora dessa discussão do Estado mínimo e máximo. Mas na nossa avaliação, o PSB está muito modernizado e é possível caminharmos juntos também na construção de uma maioria que será necessária. Um dos pontos que vocês trouxeram aqui, um bom impacto aí, até pela experiência da própria Nebra-Setúbal aí com as organizações sociais, e foi essa questão de pegar esses grupos que estavam meio órfãos aí, novos movimentos sociais e redes digitais e tudo, e trazer para dentro. Agora, eu tenho visto pelas matérias aí que há uma enorme dificuldade em explicar para o público que, digamos, participação social não é bolivianismo. Como é que vocês estão... Qual é a posição objetiva de vocês em relação a isso? Realmente isso até gerou uma grande polêmica, porque o Estado de São Paulo, o jornal, pegou uma versão absolutamente inicial. Há um conceito, Nassif, de que a nossa democracia está um pouco emperrada, né? Isso não é um problema do Brasil, ou seja, as sociedades modernas têm levantado isso, que tem levado muita gente para as ruas, até porque você que participou de todo esse processo, a vinda da tecnologia digital, da tecnologia de informação, que varreu velhos métodos e conceitos em todos os setores da vida humana, não foi introduzido na política. Então, nós discutimos hoje muito, você deve conhecer o Nepomuceno, o acadêmico lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estamos discutindo muito a questão da democracia digital, o que, que é isso? Muito interessados nesse conceito, nós temos na formação da rede, isso foi trazido com muita força, tanto que chama rede sustentabilidade por conta dessa nova democracia que deve surgir, e os instrumentos de acompanhamento dos órgãos públicos, do Estado moderno, que deve ter canais de supervisão, de crítica e autocrítica, uma relação recíproca de ida e vinda. É uma coisa que as ONGs de São Paulo conseguiram avançar bem. Avançar bem. A nossa São Paulo e outra. Exatamente. A nossa São Paulo é um bom exemplo de uma instituição que dá uma contribuição, que busca a radicalidade da transparência. Só para a gente entender direito, a formação desse núcleo pensante aí do rede, a Marina, ela tem essa militância verde aí, tudo, ela vem, daí a gente vê um conjunto de conceitos que ela não trazia, o próprio conceito de rede. Como é que foi, por exemplo, a sua aproximação do Eduardo Janetti, da NECA, como é que se constituiu esse núcleo? Quem são os núcleos básicos dessa formação da rede? A Marina é uma pessoa muito sintonizada, tanto do ponto de vista internacional como nacional. Como ela é um diferencial no jogo da política, né? Ela não tem as características e os cacoetes que são muito simbólicos na velha política que a gente fala, do qual todos nós, de alguma forma, fizemos parte. Ou seja, não é o novo destrói o velho, não. O novo só existe a partir do velho, da sua renovação, do seu debate interno. Então, a Marina tem canais de comunicação que ela vem construindo já há muitos anos, até por conta do trabalho inovador que ela realizou, do ponto de vista conceitual, e depois do próprio governo Lula, a partir da redução do desmatamento, da ampliação das áreas e das unidades de conservação, da introdução da licença ambiental, que não fosse aquela contra tudo em relação ao desenvolvimento, mas que pudesse achar mecanismos de compensação. Então, ela fala muito da liberação da 163, BR-163, que é uma estrada importantíssima no centro do Brasil, da aprovação de Santo Antônio Geral, uma usina hidrelétrica muito importante, que foi aprovada no Ministério Bela. Muitos conflitos internos. Não, conflitos internos, mas é o seguinte, olha, já que é para fazer, vamos fazer bem, e vamos fazer com as condicionantes que permita que isso seja sustentável. E a própria transposição do Rio São Francisco, imagina o que é isso do ponto de vista ambiental e que ela aprovou. Então, isso faz com que a Marina, aos poucos, seja retirado dela uma visão de inflexibilidade, mostrar que é possível se houver um diálogo, uma troca de informações e a busca da síntese, que é o que a política deve sempre buscar. Então, a Marina, além disso, ela se relacionou muito no mundo intelectual, na academia, no mundo artístico, com fortes conexões lá fora. Ela ganhou mais de 100 prêmios em relação ao trabalho feito na área do meio ambiente. Eu estive recentemente com o Fernando Henrique, numa palestra da Marina, no Instituto Fernando Henrique, ele reconhecendo ela como um passo bem na frente em relação à grande parte hoje daqueles que operam a política brasileira. Dessa democracia digital, dessa visão da sustentabilidade que virá, independente de ter sistemas políticos que o absorvam, mas é uma questão natural e que ela compreende que está na hora de rapidamente avançar. Você, em que momento que você se aproxima da Marina? Então, você acompanhou nos últimos anos, eu sou fundador do PSDB, 25 anos militando. Para mim, o símbolo do PSDB é Mário Covas, Montoro, com quem você também conviveu, o próprio Fernando Henrique, que deixou de ser um operador da política, mas a operação diária do PSDB permanente se enfraqueceu muito com a perda desses líderes. E eu, a partir de 2010, eu teve uma clivagem, dizendo que eu acho que meu ciclo tucano se encerrou, eu vou buscar outros parâmetros, outras referências. Eu estava morando essa época em Londres e eu liguei para a Marina, falei, Marina, eu queria muito te conhecer, eu ouço muito falar de você. O Fábio Feldman, que não é meu primo, apenas um amigo, me falava muito dela. Eu falei, quero te conhecer, bom, vou marcar. Aí, numa viagem de volta para cá, nós conversamos durante muitas horas e eu me identifiquei muito, muito, assim, pelo lado humanista da Marina. A Marina é, antes de tudo, uma grande humanista. E é a minha característica atual, essa coisa da cultura de paz, essa cultura de introduzir a ética com muito rigor na vida pública. O que leva os partidos assim, a envelhecerem da maneira como o Brasil? Doença natural dos partidos, ou seja, uma falta... Pouca democracia interna também? Nenhuma democracia, nenhuma. Ou seja, eu diria que é quase uma falácia. Os congressos, eles não decidem num processo de renovação e de autocrítica de erros. Ele é muito voltado para as campanhas eleitorais, é uma busca de poder que depois não consolida uma reanálise de como... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Partidos doutrinários. Elege um prefeito de uma cidade importante. Esse prefeito faz o que quiser. Ele não tem os parâmetros que seriam aqueles que regulariam uma boa conduta em cima da visão partidária. É uma, eu diria, uma busca incessante pelo poder, que é o que se transformou a vida pública brasileira. Então, isso é muito desgastante para quem acredita na política como instrumento de transformação. A política em São Paulo envelheceu muito. Muito. Pega os dois partidos. Muito. Estratificado. Muito. Quando há polarização, e todos os outros partidos se agregam na polarização, vendendo ou compartilhando o seu tempo de televisão, sem nenhum conteúdo programático, a política chegou num nível de desagregação. Então, vocês têm essa aproximação inicial. Aí a Marina fala, Walter, vamos juntar um grupo de pessoas para discutir uma nova política. Esse era o tema, uma nova política. É bom, um bom caminho, vamos fazer. Aí começamos a nos reunir em vários estados brasileiros, atraindo uma parte ponderável dos jovens, desgastados. Que são os herdeiros das manifestações de junho? Sem dúvida. Um motor muito grande da mudança é a juventude. Hoje nós temos um candidato a deputado federal, só um, a rede de sustentabilidade aqui em São Paulo, que tem 24 anos, recém-formado em administração pública, é a nossa plataforma de lançamento. A Marina tem uma expressão, a partir desses pensadores europeus, que é o seguinte: a nossa função como velhos militantes da política é construir uma plataforma de sustentação para que essa juventude venha e caminhe com um novo método. Então, nós trabalhamos muito com a questão da juventude e com as novas metodologias. Uma coisa são os princípios de sustentabilidade, essa é a questão da democracia participativa, outra coisa é o modelo de gestão econômica, em que o grupo que está com vocês é um grupo chamado neoliberal. E não é necessário, os três temas não são necessariamente indissolúveis ainda. Esse lado econômico, como que foi se desenvolvendo? Relações muito antigas com o Jeanette, portanto, um aprofundamento. O Jeanette, que é um pensador, é um formulador humanista, além de economista humanista, o que é importante também. O André Lara Rezende, que já há um tempo vem agregando valor e conteúdo e pensamento, ele foi um dos criadores, protagonistas importantes do Plano Real. E construindo, tanto na cabeça da Marina como da rede, de que alguns conceitos que foram vitoriosos nas recentes transformações econômicas do Brasil devem ser preservados. Por exemplo, o tripé econômico, as metas de inflação, o câmbio flutuante, o superávit primário, que são conceitos ditos liberais, ou seja, chamado capitalismo moderno, mas contra o qual, na nossa avaliação, não há um modelo mais aperfeiçoado e mais equilibrador das relações econômicas. Nesse modelo você tem duas prioridades, a questão da inflação, que você não tem limite para os juros, e a questão fiscal. Então, digamos, o enfoque para os mais gastos, os gastos sociais, é um enfoque secundário, assim, não tem a proatividade, digamos, de políticas mais intervencionistas. E não é um modelo que busca o desenvolvimento em si. Isso aí não Eu crio conflito aí com a questão da inclusão. Veja bem, Assif, se fosse isso, o Brasil não teria esse salto de desenvolvimento que teve desde o início do Plano Real. Ou seja, nós ajustando a economia é um instrumento poderoso para que o salto social possa acontecer. E é inegável que nós tivemos conquistas sociais muito relevantes. Ou seja, o que não pode é desajustar isso, porque aí você perde, inclusive, as conquistas já alcançadas. Então, eu diria que é um bom equilíbrio, porque não adianta também um Estado provedor de todas as necessidades se não tem uma economia vigorosa. Então, há um bom equilíbrio em relação a isso. Eu acho que não tem uma contradição como a gente imaginava no passado. Você veja, o Brasil tem um potencial de desenvolvimento brutal, mas ele tem que ter um Estado moderno para realizá-lo. Vou dar um exemplo em relação à Petrobras. Nosso potencial de exploração do petróleo, particularmente na faixa do pré-sal, é tão gigantesca, se nós tivermos a Petrobras do jeito que ela está hoje, nós não vamos realizar esse programa. Mas, por outro lado, digamos, o subproduto que eu acho que é o mais relevante aí do pré-sal é essa questão de se criar uma política industrial, criar um conteúdo nacional que garanta uma geração de empregos de melhor nível aqui. Além da destinação dos recursos para educação, saúde, sim, ciência e tecnologia. Isso. São as duas pernas. Sim. Mas, por exemplo, a gente vê essa questão do conteúdo nacional das políticas industriais, os economistas que estão na rede, eles têm uma visão muito negativa em relação a esse tipo de política. Então, qual você diz? Conteúdo nacional, por exemplo. Não tem. Inclusive, a Folha, esses dias, fez uma matéria equivocada em relação a uma manifestação minha. Conteúdo nacional é fundamental para o Brasil. Ou seja, sem ele, nós vamos continuar num processo de desindustrialização. Ou seja, qual é o nosso maior problema? É a gente criar as condições que a gente, todos vocês economistas, nós também chamamos da curva de aprendizado. Nós temos que ter uma curva de aprendizado, como se fosse uma grande incubadora do conteúdo nacional, para que as respostas sejam dadas de maneira adequada. Qual o nosso maior problema hoje? É a China. É evidente, ou seja, qual é a questão do conteúdo nacional mais dramático? É o preço. Porque como é que você vai disputar com a China um parafuso que da China vem a R$1, aqui custa R$4. Então, são outras questões, não do conteúdo nacional, que ele deve ser preservado, senão não haverá indústria. Nós temos que saber como que será a nossa relação com esses países que têm essa mão de obra. Só para entender direito, vocês têm um grupo lá político, tem um grupo ambientalista, tem esses grupos de militância digital, os órfãos aí, digamos, das instituições tradicionais, e tem os economistas. Como é que é a formação do consenso? Cada um toca a sua área ou tem... Quem define a palavra final? Foi elaborado um programa de governo com uma participação na CIF intensíssima. Mais de 6 mil pessoas participaram. Ou em seminários nacionais. Começou quando essa... Começou... Eu diria que quando Marina e Eduardo discutem sobre aliança, isso foi em outubro do ano passado, no final do ano já vi o primeiro seminário nacional, regional, foi em São Paulo, e a partir daí fizemos mais 4, pegando todo o território nacional, pegando as cabeças, aqueles que tinham formulação adicional em todo o Brasil. Além desses grandes seminários, fizemos muitas oficinas sobre economia, sobre energia, sobre saúde, sobre infraestrutura, trazendo mais contribuições. Aí abrimos na democracia digital, ou seja, mande as suas contribuições. Tudo sistematizado pelo Maurício Hantz, que foi deputado federal e secretário do Eduardo lá em Pernambuco, e pela Neca Setúbal. Ou seja, trazia alguém jurídico, alguém experiência de gestão pública, alguém da área de infraestrutura, e a Neca Setúbal, uma grande figura, personalidade da área social. Bom, isso fez com que tudo fosse sistematizado até que lançamos o programa no mês passado. Você vê, nós estamos há um mês e alguns dias da morte do Eduardo Campos. E nós somos os únicos que temos um programa de governo. Mas ele foi muito bem sistematizado para que houvesse uma coerência de relações. Então, nossa visão hoje é que o programa tem um forte conteúdo social, certo? Ele tem uma proposta de macroeconomia que equilibre o Estado brasileiro, um Estado mobilizador e que envolva... Tem ressalvas aí. Não, mas é o próprio debate. Mas, por exemplo, você falou da questão do conteúdo nacional. Temos que retomar o papel da indústria brasileira. Nós perdemos dramaticamente. Mas, né? Então, a sua posição, é claro, vem em linha com a tradição social-democrata, desenvolvimentista do PSDB lá de trás, que se perdeu com o tempo. Mas quando você pega o Eduardo e o André, aquela entrevista do Eduardo com o Valor, ele, a visão dele, uma visão cheia de slogans de mercado, que todo industrial é chorão, não tem que ter políticas subsidiárias. Isso aí é tirar toda a proatividade do Estado na questão do política industrial. Quem é que dá a última palavra? Marina Silva. E qual que é a posição dela? Do jeito que eu te falei, uma proposta fortíssima de desenvolvimento sustentável. Sustentável, esse é um. Isso é para nós, é um parâmetro. O André, por exemplo, ele acha que não pode ter. Você tem que abdicar, você tem que buscar conceitos como felicidade no lugar de desenvolvimento, porque o mundo não comporta. Sem crescimento, você não consegue gerar riqueza, distribuição de riqueza. Então, tem uns paradoxos aí que são bem complexos. É que, na verdade, é o seguinte: você vê. Só a existência de um programa de governo que permite o aprofundamento desse debate. Nós somos os únicos, portanto, somos os mais atacados, né? Ou seja, a Dilma fala algumas marolas, porque não tem nada escrito, o Aécio diz que vai lançar daqui a pouco, mas nós estamos na frente dessa batalha. Então, o Brasil tem hoje, Luiz, algumas contradições que vão ter que ser superadas. A maior contradição é o Estado brasileiro. Esse Estado pendulário, gastão, sem controle, sem transparência, você sabe muito bem, a crise brasileira ainda não está visível. O que, que vai acontecer depois das eleições? Quais serão os parâmetros? Quais serão os elementos? Qual é a gravidade do quadro? Não é possível nós vivemos num Estado, na era moderna, sem essas informações. Então, nós vamos ter que fazer uma reforma do Estado. Ou seja, o Estado não pode ter esse grau de comprometimento, de gastos, sem um regime fiscal. Você lembra da época do Mário Covas, ou seja, lá entrava e saía, havia controle diário. Hoje nós não sabemos, tá certo? Então, esse Estado eficiente, racional, transparente, que tem um comando, particularmente na gestão da macroeconomia, mas que tenha também um controle da área social, tá certo? No seu avanço necessário, me parece ser perfeitamente possível com as riquezas que tem o Brasil. Você veja bem, Marina eleita, você imagina o vento de esperança planetário que vai acontecer em relação ao Brasil, uma retomada do grau de confiança internacional que nós perdemos, a insegurança jurídica que nós vivemos hoje. Mas vamos pegar alguns pontos aí, que tem um desejo de mudança monumental, tem... 75%. Você tem algumas oscilações dela, o episódio aí do Malafaia, algumas posições que ela... Não tem jeito, ela vai ter que se adaptar, não pode ter uma posição rígida enquanto ambientalista, enquanto presidente. Mas essas oscilações, a que se deve? Esse é o Malafaia, do casamento do gay, foi alegado que tinha ido um rascunho. O que aconteceu? E qual a posição também? O cara vai ter que arbitrar um conjunto de... É, o Estado mediador. Veja bem, não foi o Malafaia, eu estou sendo muito sincero. Não foi ele que produziu a mudança. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, você sabe que a elaboração num processo como esse é complexo, ele recebe as demandas, se produz uma sistematização e uma síntese. No caso específico da visão LGBT, o resultado final que sai no caderno, depois, inclusive, da Marina ver, estudar, na época, não me lembro se o Eduardo essa parte viu, mas a Marina eu sei que viu, depois de mediar as demandas dos mais variados setores, saiu a proposta que vinha do movimento LGBT. Portanto, não houve mediação. Quando ela vê, após o anúncio, aquele equívoco, que foi nas últimas horas, ela estudou antes, aprovou o caminho. Quando vem para a impressão, vem o projeto original. Quais foram os pontos aí que tu estava... Basicamente, a aprovação da legislação em relação a criminalizar a homofobia. Isso talvez fosse a questão central. Nós nunca aprovar aquela lei, porque achamos, inclusive, que ela tem equívocos. Quando a Marina vê, no dia do lançamento, ela falou, olha, não foi o que eu acordei. Toda a equipe se reúne e reconhece que foi para o texto final a proposta do movimento LGBT. Ele falou, olha, uma situação difícil para mim, porque essa não é a minha proposta. Mas é a questão também do casamento entre homossexuais? Não, porque elas... Ela manifesta essa posição há muito tempo, ela é totalmente favorável àquilo que o STF já definiu da União Civil. O Estado laico, tá, não tem nenhum sentido introduzir conceitos religiosos na União Civil. Isso é um desejo aberto em relação às pessoas. Não haveria por que ser contra. O que ela não concorda é o casamento religioso, porque essa também é uma interferência do Estado sobre a fé, não tem lógica isso. Vamos pegar um ponto aí também. Outra coisa importante em relação, saiu no texto o apoio à energia nuclear, e fora do texto do capítulo da energia. Ou seja, houve alguns desvios, tá certo? Que a gente nem sabe muito bem como aconteceu, como é que entra a energia nuclear, se essa é uma pré-definição da Marina, todo mundo conhece. Então, é possível que tenha havido, na logística da produção final do texto, essa questão, porque sai fora do texto específico. Então, quando é visto isso, não tem sentido. O que é normal, tá certo, num texto com essa complexidade, ter erratas, tá certo? 400 mãos, ter erratas, como você trabalhou muito na imprensa escrita, é normal, o jornal todo dia publica as suas erratas. Não pode ser visto como um recuo, porque efetivamente não houve. Em relação com a sua ela defende a proposta, ela defende um conjunto de energias alternativas, e admite que você tem que pagar um custo adicional para viabilizar essas formas de energia. Isso não conflita com a questão da universalização da energia, de programas que visam levar a energia elétrica para os mais pobres? O Brasil... E quem foi que desenvolveu lá? Ah, tem uma equipe grande, não saberia dizer o nome agora. Mas vamos dar toda a responsabilidade ao Maurício Grande Anexer. Nós não estamos denominando cada área específica e tal. Bom, o Brasil ainda tem um gap aí na produção de energia necessária. É claro que o Brasil vai cumprir um papel hidrelétrico muito importante através das grandes usinas. As PCH já perderam o papel que tiveram no período anterior. Mas a crítica que nós fazemos é que aquilo que é altamente renovável, tá certo? E que faz parte da vocação brasileira, que é a solar, que é a eólica, que é a biomassa, estão muito aquém do que poderiam estar cumprindo no seu papel. Então, por que aconteceu isso? Por causa da falta de compreensão do governo de que a energia renovável, que é uma vocação nacional, precisa ter uma múltipla matrizes que possam dar sua contribuição, não precisa ser direcionado na hidrelétrica, até por causa hoje das grandes condicionantes ambientais que uma grande usina exige. A eólica e a solar, que elas são sazonais também, o que se diz é que se teria que ter uma capacidade de armazenamento nas represas aí, que hoje em dia, para as próprias leis ambientais, não permite. Então, isso aí causa desequilíbrios. Se você tiver essa interrupção do sazonal, com essa, não teria como suprir com os reservatórios. Eu vou dizer, Nancy, essa é uma área que, coincidentemente, eu tenho estudado um pouco mais, porque meu filho é um empresário da área de eólica. Ele acredita que a nossa capacidade, inclusive, de ter um equilíbrio na produção é gigantesca. Até porque a sazonalidade no Nordeste, do ponto de vista solar, não existe. E ele está muito impressionado com a regularidade dos ventos. No Nordeste, muito. Bahia, grande estado, mas também Pernambuco, Rio Grande do Norte. Ou seja, o potencial de exploração eólica e solar, na nossa avaliação, está muito aquém do que poderia ser. E com componentes ambientais muito mais reduzidos do que a produção de novas usinas hidrelétricas. E também a biomassa, ou seja, o que foi feito em relação ao etanol é um crime. É um crime, ou seja, você cria todas as condições. 41 usinas hoje fechadas, quase 70 em fase de fechamento. Com tudo que foi dado de estímulo, com tecnologia, Brasil vanguarda no mundo, de repente revete, ou seja, você coloca milhões de trabalhadores na rua, perde uma perspectiva de toda uma cadeia produtiva que é altamente favorável do ponto de vista ambiental, ou seja, são as irresponsabilidades que não se justificam. Então, o que nós achamos? Um bom equilíbrio entre a hidrelétrica, a eólica, a solar, a biomassa, talvez fosse a grande solução do Brasil. E, claro, não dá para desprezar o papel do pré-sal e até das termoelétricas em momentos emergenciais de compensação. Ou seja, o Brasil tem esse cenário muito favorável que não é tão bem explorado. Ivaldo, em termos das estratégias e alianças aí, segundo turno, mesmo para a governabilidade, o que se pretende? Porque não tem base, não tem base parlamentar, não tem base parlamentar, essas críticas que têm sido feitas aí. De que maneira que vai se dar essa agregação para a formação de uma base parlamentar ou de uma maioria? Sempre a pergunta mais comum, essa que mais chega, porque como é que pode? A Rede não é um partido, o PSB é um partido pequeno, como é que pode governar o Brasil? Eu diria o seguinte, a governabilidade hoje da Dilma, ela é perigosíssima para a estabilidade brasileira, porque ela é a partir de relações que não são estáveis, com partidos que lá estão por conta de um naco do Estado que recebeu como contrapartida. Os parlamentares têm uma enorme instabilidade, eu vivi lá 12 anos, eu vi um grau de insatisfação, infelicidade, vontade de desistir, uma perda enorme do seu caráter de representação, seja um Congresso muito flácido e que perdeu o seu rumo. Essa é a governabilidade que nós não queremos, que ela não ajuda. A instituição Congresso Nacional está depauperada. A nova governabilidade é aquela que entende o Legislativo como um parceiro das mudanças e que produz um diálogo respeitoso e permanente e que considera o partido político alguém com quem você dialoga programas e propostas. Eu vivi isso concretamente com o governo Mário Covas. Eu fui líder do governo Mário Covas 5 anos. E depois fui chefe da Casa Civil 6 anos. Então, todo o período Mário Covas eu vivi na articulação da governabilidade. Você é testemunha desse período. Nunca trocamos nada, nunca houve uma denúncia de entrega de pastas com desvios de função para qualquer partido. Agora, Estado sempre é mais fácil governar. É mais fácil. É mais fácil. É um exemplo, eu diria que é um laboratório, você tem razão. É um laboratório. Mas o que eu quero dizer, que os partidos políticos, na minha avaliação, eles estão abertos a um novo diálogo. Agora, como é que explica uma coisa? Com todo esse diagnóstico que você tem do Congresso, que eu acho perfeito aí, a aprovação de um conjunto de leis relevantes também, essa demonização do Congresso, tá? Uma coisa é você organizar a vulnerabilidade, outra coisa é a demonização que se faz do Congresso. Mas ele é um parlamento que responde bem às boas propostas. Exatamente isso. Você talvez tenha resumido a minha resposta. Ou seja, o Congresso, na minha avaliação, esse, já um pouco machucado pela relação péssima que houve com a Dilma, com a presidente Dilma, e o novo que vai surgir, muito ansioso para saber como será esse diálogo. Então, eu acredito que nós vamos poder rapidamente iniciar o debate da reforma política e da reforma tributária como as duas mudanças que o Brasil precisa fazer. Que tipo de renovação do Congresso? Eu acho que não será muito diferente dos 40% que normalmente acontece. Como houve uma mobilização em junho que deu uma virada na história política do Brasil, talvez seja um pouco maior que esse. Eu acho que não será tão maior. Mas eu acho que uma eleição da Marina e uma demonstração de que há uma superação dos velhos métodos, porque uma eleição dela, nessa situação, com pouco tempo em televisão, pouca estrutura financeira, poucos palanques regionais, é uma demonstração que isso não é tão importante como os partidos acreditavam. Ela já dizia isso há 3 anos atrás. Então, de satisfação, de cortes, tem um momento de cortes. Agora, o que eu acho que vai contribuir muito? Seriedade no tratamento, reformas profundas nas quais o Congresso será parceiro e a sociedade mobilizada. Mobilizada não no sentido de pressionar o Congresso como a velha esquerda dizia, ou seja, vamos botar o povo para invadir o Congresso. Não é isso a ideia, exatamente o contrário. É mobilizada também no protagonismo. Eu vou te dar um exemplo muito interessante. Eu fui membro da Comissão de Reforma Tributária em 2003, primeiro governo Lula. Eu era o representante de São Paulo. Sabe, reforma tributária, ela é muito perigosa para São Paulo. ICMS. E preocupante para o consumidor também, para o contribuinte. Bom, mas eu fui lá para sentir. Nós ficamos um ano na CIV discutindo União e Estados. União e Estados. Quem paga o tributo, que é o contribuinte, através das suas entidades ou como cidadão, nunca foi ouvido. Como se a reforma tributária fosse uma mudança da partilha entre União e Estados. Não pode ser assim. Nós temos que pensar numa reforma efetivamente que dê a simplificação, a justiça tributária, a transparência, esses mecanismos que existem hoje, que transformam a administração tributária num monstro para as empresas, para as pessoas e para a justiça. Conceitualmente, o duro é quando você começa a explicitar os princípios, e daí o conflito de interesses aí é brutal, aí só tem um jeito, é a união compensar. Não há outro caminho. Acho que a Lei Candir é um exemplo. Ou seja, quando há perda para os Estados, que têm responsabilidades muitas vezes maiores do que a União... Quando você diagnostica com vocês, que tem uma crise fiscal. Sem reforma fiscal, já tem uma crise fiscal. É verdade. E essa ideia de que basta conter o que o amigo traz hoje, que basta conter os desperdícios para... Isso é falácia, mas você sabe disso. Isso não dá o tamanho necessário para as mudanças que precisam ser feitas. Agora, um dado importante é que nós vamos viver um período de grande esperança. Vou te dar um exemplo. Eu tenho falado com investidores internacionais. Tá? Eles têm muito dinheiro para trazer para o Brasil. Do jeito que está, não trarão. Falei esses dias com o presidente de uma grande empresa. A matriz sugeriu investir 2 bilhões no Brasil. Ele pediu para esperar um pouco. Então, eu acho que uma ajuda importante nessa reforma fiscal vai ser o estímulo à nova esperança, possibilidade de novos investimentos. Potencial para crescimento é brutal, é brutal. Infraestrutura. Nós vamos ter que responder à infraestrutura. O que nós temos acompanhado de perda da produção agrícola por falta de infraestrutura, se nós somos competitivos até a porta da fazenda. A hora que sai da porta da fazenda, nós começamos a perder. Agora, com o amadurecimento ainda. De concessão, tem muito dinheiro para entrar. Muito dinheiro. Concessão, PPP, tudo isso é moderno. Isso não é, na minha avaliação, neoliberal. É aquilo que é o Estado, que a sociedade exige. Os três partidos? Os três. Isso. Não tem como fugir disso. Primeiro, que você disse bem, era esperado que ela não continuasse essa onda extraordinária que foi o início da campanha, no sentimento de mudança e naquele sentimento inicial de solidariedade ao Eduardo Campos, mas o que nós temíamos é que fosse uma onda que retrocedesse. Não aconteceu. A onda teve o tamanho, na verdade, possível, esperado, mas ela consolidou a posição. Ela saiu do patamar de 21 e foi para o patamar de 30, 34. Ela já estava no patamar bem mais alto que o próprio Eduardo. Né? Sim, bem mais alto. O Eduardo tinha 9, quando entrava o Marina ele ia para 20. Então já via isso. Então, o que aconteceu de positivo é que ela subiu em relação ao recall anterior que ela tinha e ficou. Ela não retrocedeu. É claro que novas ondas podem surgir. Mas essa campanha está tão emocionante, que tantas idas, e agora o Aécio sobe um pouco também, voltando à esperança. Independentemente de essa campanha, aparentemente, talvez seja mais importante em termos de discussões definições conceituais que aqui todas as anteriores. Ah, sem dúvida. Aquela polarização, aquela baixaria de 2010 foi a pior das campanhas. Né? Mas você veja, a entrada da Marina e do próprio Eduardo já colocava a questão programática como essencial. Isso aconteceu. Eu acho que na nossa avaliação nós contribuímos para elevar o nível e discutir o Brasil. Hoje nós sabemos parcialmente o que cada candidato pensa sobre os mais variados temas. É uma realidade, é muito melhor do que foi em 2010. Precisamos aprofundar um pouco, isso vai acontecer no segundo turno. Vai ter segundo turno, nós esperamos que seja com a presença da Marina, temos trabalhado muito para isso, mas será, na minha avaliação, o embate do século, porque são duas pessoas que têm origens semelhantes, têm posturas muito diferentes, têm compromissos e histórias muito diferentes, e é um debate sobre a manutenção ou não do PT no poder. Na perspectiva que eles tinham de ficar muito mais tempo do que está se avizinhando. Mas uma coisa, o velho sábio já sabia, foi em 2009, né? A oposição sairia das entranhas do poder. É muito interessante. Como apareceu, como você disse, com o próprio Sarney, né? Ou seja, as transições brasileiras, elas são mais tranquilas do que as traumáticas que a gente conhece na história. Mas é muito interessante porque a Marina vem... A Marina é um complicador para o PT porque ela tem uma origem tão ou mais sofrida que o Lula, ela tem um carisma no mínimo igual ao do Lula, ela tem uma... Mas não construiu um partido... Não deu totalmente diferente. Não deu tempo, não teve... Talvez os tempos eram outros, né? Havia naquele período uma possibilidade de ampliação maior do que existe hoje. Mas o sentimento de mudança talvez hoje seja maior do que naquele período. O Lula, em comício, nessas duas últimas vezes que ele fez comício, ele começou a falar um pouco mais da Marina, não tem resposta àquela letra da Folha que a Marina chorou, comentava sobre ele. O Lula, ele soltou uma frase no seguinte, deu a entender que a Marina saiu do PT por ressentimento, por não ter sido escolhida para ser candidata a presidente por ele. Ele ainda falou, ser candidata da oposição. Ficou chateada porque eu não escolhi ela para ser candidata a presidente, paciência. Mas não venha falar mal de mim ou do PT agora, por causa da trajetória e tudo mais. O senhor está comentando que a Marina saiu do PT, ela mesma falou que tinha essa dificuldade de ser um partido meio não tão democrático por dentro. Mas o que dá para dizer dessa declaração do Lula? Como sempre, um bom marqueteiro, ou seja, quem conhece a Marina sabe que ela não se pauta por ambições eleitorais, nem mesmo políticas. Ela tem uma profunda reflexão humanista na compreensão do seu papel na realidade brasileira. Ou seja, nem aqueles que não a conhecem acreditariam nessa versão. A Marina saiu por uma enorme contradição da visão ambiental do PT, particularmente na relação com a Dilma, que já mostrava ser a opção do Lula, não eleitoral, mas a opção de modelo de Estado e de governança, que era contraditório com aquilo que a Marina pensava. Agora, quem concluiu com elas é que elas têm algo muito em comum aí, que elas são muito teimosas. Eu acho que a Marina... Tem convicções muito fortes. Olha, eu tenho convido com a Marina muito. A Marina hoje é minha amiga, tá certo? Nós continuaremos amigos, independente de qualquer futuro. Eu tenho um enorme respeito pessoal pela Marina, é uma rara política que tem uma ética privada, né? Ela é aquilo que ela parece, como dizia Gandhi, né? Eu sou a minha mensagem. A Marina é a mensagem que ela expressa, ela não é diferente na vida pessoal. E a Marina é, eu diria, inflexível em princípios e valores. Inflexível, princípios e valores. Mas ela entende que política é uma mediação permanente. Né? Eu vou dar um exemplo prático. Outro dia nós estávamos no carro, indo para algum lugar, e o motorista entrou no acostamento. Um exemplo. O pito que a Marina deu é um negócio de determinação. Falou, eu fiz o Código Nacional de Trânsito, como é que eu posso lesar um artigo do Código? tá certo? Isso não é muito comum, tá certo? Normalmente as pessoas vão no dia a dia encontrando os seus atalhos. Para a Marina isso não existe. Princípios e valores, ela é absolutamente inflexível. Vou voltar para os cientistas políticos com quem eu tenho conversado. Eles falam muito desse discurso de nova política, dessa questão da governabilidade da Marina, que veio sendo atacada esses últimos dias. Eles falam que esse discurso dela é muito próprio da rede do PSB como campanha, mas que para quem está no parlamento, no congresso que foi eleito, são políticos tradicionais que querem discutir em outro nível. Aí eles cravam que o destino da Marina, se eleita, vai ser governar com o PSDB e alguns aliados ali da sua coligação, mas mais fortemente com o PSDB, com sua oposição hoje. O senhor concorda com isso? Porque essa questão que estão cravando isso? Na verdade, é o seguinte: você lembra aquela. Eu me lembro um pôster que tem um macaquinho, está coçando a cabeça, ele fala assim: puxa, quando eu aprendi todas as respostas, mudaram todas as perguntas. Nós temos uma visão da governabilidade em relação aos dias de hoje. Então nós compreendemos, ou tentamos compreender, como é que será o governo Marina Silva na visão da governabilidade atual. Será diferente. Ou seja, a Marina Silva se elegendo, haverá uma ventania de mudanças político-partidárias, haverá uma profunda reflexão crítica e autocrítica dos partidos doutrinários existentes, de que algo deu errado e que precisa mudar. Porque se ela se elege sem um partido próprio estruturado, com um partido pequeno, sem estrutura que fez das campanhas algo essencial, tipo marqueteiros que fantasiam como João Santana, pode inventar mentira que não tem nenhuma importância, que é uma lesão dramática à democracia, que deveria tratar com o povo das verdades que a sociedade tem. Então, haverá um novo momento, haverá um reagrupamento partidário. Quando a gente pega, até descrevendo sobre isso, é aquele negócio do seu casamento e do seu sonho de adolescência. Enquanto é sonho, a pessoa não ronca, não chuta, não reclama. Depois começa o casamento, é vida comum. E daí, digamos, aquele impacto inicial se dilui, como diluiu com o Collor, como diluiu com o Lula, como diluiu... O país tinha a responsabilidade de manter o Itamar. Esse segundo tempo, passar do sonho, e daí entra a vida normal mesmo, aí é nesse momento que a questão da base política fala mais alto. Você não acha que tem semelhança do Itamar com um eventual governo Marina, ou seja, alguém que entra... Porque veja bem, assim, primeiro, ela será eleita se contrapondo a dois partidos que dominam o cenário há muitos anos. Mas o Itamar foi eleito. É uma história diferente. De um presidente que tinha 10% não, verdade, de popularidade. Na verdade. Que todo mundo ajudou a tirar. A história é diferente, mas eu digo o seguinte: nós estamos engessados na polarização brasileira há muitos anos. Sim. De repente, tira o gesso. Tá certo? Tira o gesso. Muito bem. Aí, a sociedade diz o seguinte: isso que está aí eu não quero mais. Nós não podemos desprezar esse recado. Sim, das urnas. Mas isso... Tá certo? Não podemos. Então, aí a Marina começa a tratar o Congresso com muito respeito. Sendo o seguinte: olha, pessoal, nós temos uma crise, ela tem que ser tratada. Não dá para ser tratada com... discussão da conjuntura apenas. Nós temos que montar uma nova estrutura para esse país. Nossa proposta tem que ser estratégica para o novo modelo que nós vamos fazer. Para isso, nós precisamos de uma reforma política, a reforma fiscal, nós precisamos de uma reforma tributária. Vamos fazer isso juntos? Vamos abrir um diálogo permanente? E me dê um tempo para fazer isso, porque a gente sempre pensa no primeiro ano. Ou seja, será um governo de 4 anos sem reeleição. Isso já é um componente muito bom para que a gente não tenha uma perspectiva eleitoral já no primeiro ano. Ou seja, qualquer um poderá ser candidato com oportunidades e perspectivas dependendo do comportamento que tivermos nesse processo. Será que o PT vai querer? Por isso que eu estou dizendo que eu discordo um pouco dos políticos que analisaram sob a perspectiva do velho Congresso. O PT, será que vai ser oposição a esse vento de mudança que a sociedade está pedindo? Será que não haverá um debate interno dentro do PT, de tal forma que as forças que foram sufocadas e que têm um compromisso ético e histórico do velho PT e que se desviou com figuras como André Vargas, tá certo? Se desviou nas práticas do Mensalão, será que essas novas forças do PT não dirão, puxa, quem sabe podemos construir uma aliança? A Marina se acredita que ela possa ser o pulmão desse período de 4 anos para dar resposta na CIF a algo que o Brasil não construiu, que é fazer uma boa reforma econômica, uma boa reforma social e um retrocesso político. Nunca a situação da política no Brasil esteve tão ruim como está hoje, com a degradação das relações institucionais, com denúncias diárias de práticas que destroem o papel da política como instrumento. O relacionamento da Marina com a mídia, por exemplo. Nós temos aí, em vários momentos, o próprio governo Fernando Henrique, recentemente, aí, uma posição bem partidarizada da mídia, com interesses muito específicos aí. Você diz em relação a... Não, você tem uma discussão sobre os modelos de concessão que todos os países desenvolvidos já fizeram. Os Estados Unidos, a México, a Inglaterra. De que maneira? Você tem uma concentração de poder em termos de opinião pública que dificulta muito a entrada de novas ideias. Vocês são testemunhas disso. Quando começa a falar em participação social, já vem. Mesmo em rede. A rede não conseguiu se criar por causa disso. Pois é. Esse é o caso também. Barreira. Então... De que forma vocês pretendem trabalhar essa questão da comunicação, da mídia? Sendo muito sincero, né, se vê esse tema, o programa de governo abordou muito superficialmente, porque acho que esse é um tema central que faz parte do novo modelo democrático que nós precisamos construir. Ou seja, democracia é uma coisa, é um tesouro tão especial que eu me lembro do Montoro. Você deve lembrar que ele dizia o seguinte, quando a gente estava na luta pelas diretas, ele dizia, vocês que acham que a ditadura foi um inimigo grande, se preparem para construir a democracia. E ele enfrentou quebra de grade, de agressão e tudo, Enfrentou as diretas, deu as condições das diretas se realizarem daquela maneira, liberou o transporte público, era muito corajoso. Criou uma geração de políticos. Esse deixou uma geração até hoje. Então, eu diria o seguinte, esse é um tema que você, Nassif, os jornalistas, os grandes comunicadores, vão ter que nos ajudar a encontrar os caminhos, porque esse é um tema central da democracia. Então, eu não quero te responder isso, porque o programa não aprofundou, eu estaria extrapolando além daquilo que deve e precisa ser dito, mas que nós temos que também aprofundar dentro da nova democracia que nós sonhamos, qual é o método que a mídia social, os meios de comunicação, os investimentos públicos em relação a essa área, a liberação de rádios comunitários, essa questão dos meios de comunicação em relação à fé, às várias denominações, ou seja, uma série de questões que eu acho que nós vamos ter que discutir juntos. Série de outras questões não foram aprofundadas. É que, por exemplo, você imagina, com a morte do Eduardo, nós entramos num tsunami. Mesmo assim, nós somos os únicos que têm programa. Agora, o programa é um processo vivo e em marcha. Ou seja, nós apresentamos algo muito consistente no primeiro turno, isso haverá um aprofundamento evidente no segundo turno. Haverá um aprofundamento no governo de transição, se para lá formos indicados pelas urnas, até que tenhamos algo já muito pensado para o início do governo em janeiro de 2015. Então, por exemplo, o pré-sal. O pré-sal não é aprofundado e ele é um tema central, estratégico, do ponto de vista energético, do ponto de vista de financiamento de várias áreas sociais. Então, isso permitiu os nossos adversários dizerem que nós somos contra o pré-sal. Imagina, a loucura, nós somos contra o pré-sal, porque não tem um tratamento profundo no nosso programa. Não significa que não seja importante, como da área da comunicação e da mídia. Então, nós trataremos, mas na nossa avaliação, esse é um tema que precisava ter a participação maior da sociedade, achamos que deveríamos tomar um pouco mais de cuidado com isso. Mas qual seria a proposta para discutir isso, então, com o possível governo da Marinha? Como seria isso? Abrir o debate, você está me pedindo já para ver como... Abrir o debate sobre esse tema. Já tem muita gente discutindo isso em Brasília, a EBC está discutindo isso, há comissões do Congresso Nacional, a Luísa Erundina, que é uma das coordenadoras, participa ativamente desse processo. Nós sabemos que é um tema central para a democracia e nós vamos tratá-lo de forma consequente. Só para pontuar uma outra questão, a Marina fala muito da reforma política, coloca uma reforma das reformas e citou alguns tópicos que ela pretende discutir entre eles na eleição. Mas como que se daria essa reforma? Por exemplo, a Dilma, ela defende um plebiscito. A Marina faria como? Encaminharia para o Congresso? Congresso. Congresso. Congresso. Mas eles não estão apostando na boa vontade de um novo Congresso, porque hoje tentaram, o Lula tentou fazer isso. A gente sabe que o Congresso tem uma certa resistência com algumas propostas. O Lula, eu participei desse processo, por exemplo, eu falei da reforma tributária. Não vi nenhum empenho do governo em aprovar a reforma tributária. Ou seja, nós teremos muita vontade política para aprovar, se possível, as duas reformas, muito próximo do início do mandato. Ou seja, é possível, com muita vontade política, aprovar a reforma política e tributária no primeiro ano. Mas o governo tem que estar presente, respeitando o Congresso Nacional. Fim da reeleição é uma questão central. Fim das coligações partidárias, discussão no financiamento de campanha, que é por onde entra a chamada corrupção. Ou seja, nós temos que modificar as relações públicas. A política tem que ser algo que tem admiração da população, ao contrário do que existe hoje. Gostaria de fazer uma pergunta breve para a autorização do município. Ontem nós entrevistamos o pastor Liberal. Sim. E sentiu interesse em aprofundar essa relação contemporânea entre política e religião, a partir de algumas perguntas que foram do Nassif e da Cíntia. E o pastor trouxe o dado de que, no complexo alemão, temos 800 igrejas. Só naquela área. E eu, pela convivência, olhando as periferias, sim, realmente vi uma grande atuação dessas pequenas igrejas. Entender essas pequenas igrejas como centros de atuação local em variados segmentos, cultura, arte, música, desculpa minha ignorância, não pouco conhecimento político, mas no plano de governo do partido ou nas ideias particulares da Marina, existem estratégias para acionar essas igrejas, de alguma forma, criar relação nessa atuação? Veja bem, a Marina é inflexível, isso que o Nassif perguntou, em relação ao Estado laico. Ou seja, tem que haver uma relação perfeita e ampla com todas as religiões, sem entrar nas questões religiosas. Ou seja, é isso que dá segurança e estabilidade a um país, é ele ser laico, para que não haja essas complicações que está havendo particularmente no mundo islâmico. É muito complicado confundir as duas coisas. Agora, a função social da igreja, que é o que você pergunta, é relevante. A igreja, eu digo, todas as denominações, todas. Eu tenho um convívio, diria, grande com a Igreja Católica. Minha origem político-social é na periferia de São Paulo, junto ao Pastoral de Saúde da Zona Leste, famoso Dom Angélico Bernardino, figura incrível que participou de todas as lutas sociais daquele período, na luta da caristia, da creche, na luta de habitação popular. Nós fazíamos reunião com 5 mil pessoas lutando por habitação na igreja de São Miguel Paulista. Então, é inegável o papel social da Igreja Católica e hoje, muito relevante, da Igreja Evangélica. Ou seja, eu sou testemunha do papel que as igrejas evangélicas têm na questão, por exemplo, da solução do problema das drogas, né? De estimular o jovem a se profissionalizar, a questão da cultura. Eu, como secretário de esportes, fizemos muitas parcerias com as igrejas evangélicas em torneios, campeonatos, muitas atividades. Eu fiz reuniões com 4 mil pessoas para discutir o papel do esporte na formação da juventude brasileira. Numa igreja, dentro de um templo. Então, as igrejas podem ter um papel fundamental nesse país, que é um país religioso, um país que tem a liberdade religiosa e que acredita em Deus e deve ter o direito de professá-lo. Então, não tem a menor dúvida que nós faremos grandes parcerias com aqueles que se organizam pela fé para nos ajudar socialmente a resolver esse Brasilzão que tem ainda tantas carências. Talvez seja mais só para o município do que da União, por ser algo tão local. Sempre. Não, toda atividade social deve ser concentrada nos municípios, toda ela. Educação, saúde, claro que temos que ter programas e planos nacionais. O Sistema Único de Saúde é um programa nacional, mas se não fosse o município realizar o atendimento direto na ponta, não haveria sistema que se sustentasse. Bom, agora, fora os filhos de João 23, a igreja hoje é uma decepção. Apesar desse papo aí que está extraordinário, né? Esse papo, né?